Agora beleza, o Jonathan então, já arrumou o microfone, tamo tudo não, certo. Duas horas pra arrumar essa porra aqui, pelo amor de Deus. E aí, vamos começar? Vamos começar. Isso mesmo, estamos começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan, e se você falar que você não tem dor no joelho, você não tá ficando velho. Isso aí é verdade. Legitimamente. Ah, mano, ultimamente as pessoas estão ficando com dor nas costas e dor no joelho desde os 5 anos de idade. Então isso aí já, não, cara, você já, tem... já cai por terra. Você tem... Aquela famosa, você vai agachar. Ai, Santo Cristo, meu Deus do céu. Se vir acompanhado aquele velho som. Mãe, me ajuda a levantar. Alex tem 10 anos, porra. Olá, pessoas de boa índole, cuzões também, tamo aí pra mais um podcast. E eu não tô ficando chato, tô ficando velho. Você já começou a ser chato, Rafael, desde o dia que você nasceu. Pra começar já é a conversa. O Caio quer falar que alguém é chato, eu não tô acreditando nesse negócio, não. É que o cara tem propriedade pra falar quem é chato. Eu sei! As pessoas se esforçam aqui nessa mesa. Vou lhe contar a verdade agora. Tá explicado. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando, e estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. Está começando mais um Buraco Negro, o podcast que te tira do seio da família tradicional brasileira e te mete de boca na teta da maldade. Vem com a gente, você tá só sucesso aqui, meu amigo. Renato, só sucesso aqui, meu amigo. Ó, eu queria dizer, se você conhece essa referência... Peraí, calma. Tô morrendo aqui mais uma semana. Doente com pinto na garganta. Tá foda de falar. Eu queria dizer, se você reconhecer essa referência, você tá ficando velho. Me desculpe. Você tá velho pra porra. Quase um museu, bicho. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E eu descobri que tô ficando velho quando fiz a tatuagem de Digimon e meu primo não sabia o que era. Fudeu. Ô, primo, o que é esses bichinhos aí? A pergunta é Pokémon novo, não é Pokémon? A pergunta é, você deu um tapão logo de imediato nesse rapaz? Não, primeiramente o tapa, agora eu tô vendo de baixar os episódios pra dar pra ele assistir. Você fala assim, não, isso aqui é aquele desenho que a Angélica fazia abertura. Seu primo, quem que é a Angélica? Tá ligado? Já era, abandona. Acabou. Abandona. Pior do que cabelo branco. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Queridos ouvintes, acompanhe nossa descrição, porque tá todos os links lá anexados, só clicar com muita facilidade. Todas as nossas redes sociais disponíveis para vocês. Então, amigos, clica lá, dá um seguir, dá um joinha e seja feliz pro resto da sua vida. E fica muito mais fácil acompanhar o Topzera da semana, porque os links estão todos lá. Qualquer coisa, se recomendou música, vai estar no Spotify, livro no Scooby, então fica tranquilamente. Tá, tudo lá, tranquilo. E deixa eu falar, mandar um salve aí pro Daniel, nosso carioca do coração. Querido Daniel, eu te amo! Gravou. Participou do episódio de filmes de terror, top filme de terror aqui com a gente. Não, acorda às 3 até que hoje. Ele tava escutando o último episódio lavando a louça, então fica aí a dica pra todos os ouvintes que adoram lavar louça, escutam um podcast. Vai ser olha, se você gosta, vai ficar melhor. Se você não gosta, vai ficar bom. Vai ficar bom. Vai ficar menos pior aí pra você. Dá uma ajudada. Se você precisa dar uma de diarista e fazer as atividades domésticas... Escutar podcast é mil vezes melhor que escutar música. É, porque você vai estar tipo, guardando sua roupa e rachando o bico. Então que façam barulho. Isso, fica aí a dica do nosso querido amigo Daniel. Dan. E mandar um salve pra galera do Magic de Prudente, o Mafis, nosso amigo La Peruta, e nosso amigo José Luiz, que deu um recadinho, falou que ele falou assim pra mim: aquele cara dos decretos é um saco. Arrombado! Meu, a gente te ama também, velho. Luiz, a gente passa por isso, a gente também não aguenta mais. Não tem jeito, meu. Desce pra porrada. E se você quer pular o topzera da semana, vá para o minuto 16 minutos e 30 tipos de dores no joelho. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. topzera da semana! E o topzera dessa semana vai um canal de YouTube, gente. Top de linha. Por quê? É, traz ensinamentos. Vídeos que movem o mundo. E tem lançamento toda semana, velho. O nome do canal é Mova. E os vídeos são da Monja Coen. Cara, é, ela trata muitos assuntos aí que para algumas pessoas é difícil a compreensão. Só que as palavras que ela usa e o jeito que ela explica, não tem jeito você não entender, cara. Então, um exemplo que eu dou aqui, que saiu recentemente, é ela conversando sobre ansiedade, que é uma das coisas que eu já falei aqui, que tem sido o mal de muita gente, da inclusive hora, gente, né? Tá, é um assunto que tá muito atual e todo mundo tá falando disso, mano. Tá, mano. E o que traz de prejuízo pra vida da pessoa é um saco. Principalmente, todo mundo tá falando disso e tem muita gente que fala merda. Então, isso aí é um conteúdo... Como qualquer assunto. Tem, né? Conteúdo top e as pessoas conseguem entender mais. Muito. Essa monja aqui, o que ela tem de sabedoria me espanta, velho. Que da hora. Eu não conheço fã. Não, é massa. Eu vou dar uma olhada. Dá, velho. Porque eu virei fã dessa mulher por conta de toda essa... Tem algum vídeo em específico que você quer recomendar? Não, sem o, que, ser o que eu já passo já é a ansiedade, velho. Ansiedade esse mesmo? Ansiedade, eu vou falar pra você, velho. É foda. O meu recomendo dessa semana, eu vou trazer um filme aí um pouco antigo, 2008, mas excelente. Quebrando a Banca. Porra. Cara, não, é filme, filme de cassino. Já passou no Sessão da Tarde, essa porra aí? Não, é cara, filme, né? De passar no... Não, na tela quente. Na tela quente. Tela quente. Passar na tela quente. É. Aquele filme que passa domingo, meia-noite, é aquele dali. Acertou, mano, bem o dia da tela quente. Não, tem o Domingo Maior. Passa no Domingo Maior. Ah, tá, entendi isso aqui. É... Conta a história de um estudante do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Quase. Foi quase. Olha, foi quase. Do último episódio. Quase. E o cara tá estudando matemática lá, álgebra, e ele tá com dificuldade para pagar a faculdade, e um professor dele vê o desempenho dele nas contas, né, de álgebra, em probabilidade. E convida ele para um esquema que eles têm de roubar, entre aspas, no Blackjack, no 21. É porque, na verdade, o que eles não podem é contar, né, durante o jogo. O pessoal fica de olho em quem tá jogando para tentar analisar. Ou o cara tá contando as cartas. Não pode, porque tem os esquemas lá que o pessoal já ganhou muito dinheiro, só que de certa forma é uma fraude. Então, eles contam cartas. Esse é o jeito de burlar. Esse é o jeito de roubar, você conta a carta, porque você já vê todas as cartas que saíram, analisa as probabilidades, porque todo mundo joga com uma carta fechada, pelo menos. Então você analisa se você tem um raciocínio bom pra probabilidade matemática. Você consegue associar, agora eu posso apostar, agora eu não posso. Assim você maximiza seus ganhos. Mas só que isso no mundo do cassino, os donos de cassino é horrível. Então normalmente você é quebrado na porrada se você é pego fazendo isso. Quebra o cassino, né, velho? É, e os caras vão nessa, tipo, eles vão pulando de cassino em cassino todo final de semana. Eles estudam durante a semana, final de semana viajam, quebram um cassino por semana, até que eles são pegos... É, num esquema grande. É o FBI, né, que ia atrás dele. Não é, é o próprio. É um esquema de segurança entre os cassinos que consegue achar eles de volta no mesmo cassino. Que eles vão dar uma. Tipo assim, o roubo pra parar de. Fechar o ano. O trabalho pra aposentar. Isso. E aí acaba se fudendo inteiro. Cara, mas o filme é muito bom, mas, eu lembro. Mas, cara, filme, aquele filme clássico que tem o Kevin Spacey como mentor de bandido. Então, cara, não tem como ser ruim. Não, ele é um... Eu acho que ele é na vida real mesmo. Polêmico, Kevin Spacey. Quebrando da Banca. Pode procurar aí que o filme é top. Fechou. Continuando nessa pegada de filme, eu trago pra vocês o topzera dessa semana, A Ghost Story. Nunca nem vi. É um filme da produtora A24, que a gente tava falando já dos últimos filmes de terror, que é o da Bruxa, do Hereditário, que é uma produtora que tá crescendo muito, tá em voga no meio do cinematográfico. E esse filme, ele trata sobre o tempo, cara. É um filme, assim, meio experimental, tá ligado? Com poucos diálogos. Ele conta a história de um casal que se muda pra uma casa. Beleza. O casal fica vivendo assim e tal. E o cara morre. Um cara morre e ele volta como um fantasma. Tá ligado? Tipo assim, é bem caricato. É um fantasma de lençol, tá ligado? A mulher não consegue ver Gasparzinho. Ele. Gasparzinho. É, tipo um Gasparzinho. Ele volta como um lençol, assim, um negócio bem caricato. E a história começa a desenvolver com isso, tá ligado? Ele começa a ficar... Ele vive na casa. Ele começa a ver a mulher dele continuar na vida. Tá ligado? Nossa, ele começa a ver a deterioração das coisas, a deterioração da casa. E começa a trazer uma reflexão assim. Tudo que a gente tem um dia vai morrer. Sim. Tá ligado? Tudo que pode acabar na nossa vida, além disso, o que, que você leva dela? Tá ligado? Qual que é a sua jornada de vida? O que, que você pode levar pra frente? Além das coisas que um dia vão se acabar. Então, assim, é um filme cabeça pra caramba, é um filme massa de assistir. E deixa você naquele desgraçamento gostoso. Nossa, meu Deus! Sim. O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo? Legal, assisti esse filme, tô triste agora. Obrigado aí pela depressão. Às 11 horas, é. Até 3 você tá lá olhando pro teto ainda. Tipo, então assim, nossa. É um filme massa, cara. Você sair meio da... É um filme pra você pensar. Então assistam, eu recomendo. É um filme de 2017, então assim, é bem novo. E ele não tá sendo muito falado porque, como é uma produtora independente, e o filme é bem... Eu tipo, já assim, é uma produtora independente, e ainda os caras fazem um filme que é bem... indie, não tem muito diálogo, tá ligado? Nem negócio... saiu em cinema. Mas né? É que tá, é poucas pessoas dá valorização pra esse filme. Nossa, mas é... pra quem entende um pouco e pega essa qualidade, velho, porra... Confiem, esse... assistam o trailer, vai ter o link do trailer no... Trailer. Na descrição... Top. Não, eu só posso dizer uma coisa. Puta que pariu, vou ter que assistir hoje. Vai ter que assistir. Vou ficar triste a semana toda, porra. E pra manter o nosso topzera bem fechadinho em dois segmentos aí, eu quero falar também de um canal no YouTube, que na verdade é mais um canal de TV, né? O National Geographic, eles têm um canal... National Geographic. Eles têm um canal no YouTube... Eu vou até conferir, mas eu vou continuar depois de conferir. Eles têm um canal no YouTube que eles colocam algumas... Eu não sei se são séries que tem no próprio canal deles, que eles só tipo fecham e jogam pro YouTube, ou se são algumas produções independentes que eles fazem só pro YouTube. Mas eles têm uma em específico, cara, que é dos aeroportos. Cara, que foda que é. Eles têm uma série no YouTube que é sobre os aeroportos, que basicamente são... É sobre a Polícia Federal... inspecionando, tipo, as pessoas que entram e saem dos aeroportos. Principalmente ocorre no aeroporto de Guarulhos, né? Que é o principal aeroporto internacional, né? Por onde passa a gente, de onde vem e vai, aqui no Brasil. E o mais massa, o mais louco dessa série, dos 4 episódios que tem, é a parada deles mostrarem como que as pessoas fazem o contrabando, principalmente de cocaína, né? Que é louco, velho. Tipo, os caras escondem dentro de frasco de corante que fala que tá levando, aí você abre a mala do cara, tá o cara lá com 87 milhões de potinho de corante. Assim, porra, você tá indo pra Europa, não tem corante na Europa, por que você tem que levar daqui, seu arrombado? Caralho, borracha! Porra, bicho! O que eu mais me fiquei impressionado foi um que eles qual que é o procedimento padrão deles, né? Eles vê a pessoa assim, a pessoa tá meio fala assim, tá nervosa, né? Tipo assim, não é o comportamento padrão de quem tá de boa. Analisar bem isso daí, porque isso. A gente só presta atenção depois que ele fala. Uhum. Que ele comenta sobre o comportamento da pessoa que eles já estão... E eles conseguem analisar principalmente a parte de comportamento das pessoas, né? Que nem o Rafa comentou. E o que mais me marcou, eu vi os quatro episódios seguidos, cara. Tipo, é 4 episódios, cada um tem 40 minutos. Eu comecei a ver, acho que era umas 3h30 da madrugada. Quando eu fui ver, tipo, já era 7h pouco. Eu falei, santo Cristo, tô vendo esse negócio ainda. Depois vocês perguntam o que é atraso. Ele lá, puta. E o que mais me marcou foi um que... Eu não sei como é que os caras conseguiram, tipo... Porra, os caras... Foi padrão. Uhum. Na investigação deles. Que tinha um maluco que tava saindo... Acho que ele tava saindo da Colômbia, acho que esse foi um dos motivos que viu ele, né? Porque Colômbia é o principal fabricante de cocaína no mundo. Aí ele tava passando pelo Brasil e o cara tava, tipo, com 3 ou 4 quadros do Papa. Aí chegou lá, tipo, o comportamento do cara tava tranquilo, tipo, tava sem, tava sussa, né? Tipo, é o que eles mostram no vídeo. E durante, tipo, o bagulho, aí eles, o cara começou a ficar nervoso tudo, mas na primeira abordagem o cara tava tranquilo. Aí os caras furaram e viram, tipo, que atrás do negócio da imagem do Papa tinha cocaína. Aí deu o rolo tudo lá, que eles sempre fazem investigação, que é padrão, né? Se você ver a série, você vai ver. Vamos falar, o procedimento deles é massa. É você ver eles atuando dentro do aeroporto, entrando, e é aquela emoção toda. Só de ver o cara entrando, não aconteceu nada. Mas o oficial tá entrando no aeroporto lá, ó, mostra só a carteirada, uhum. E começa. Mano, é massa demais. Vai lá que você vai curtir. É muito empolgante e emocionante e muito bom. Com certeza. E vamos pro episódio? Vamos aí, então só revisando aí, não usem drogas. Exatamente. Pro Erd é a solução. Se for usar, não trafica. Ou não usem papa, não foi isso que você falou? É isso, exatamente. Mais uma vez. Começando o nosso episódio dessa semana, eu quero já trazer o primeiro tópico, que o primeiro tópico vai explicar bem o que, que é essa porra de ficar velho. Quando você ganha a responsabilidade dos seus pais. Isso é a maior merda que pode acontecer na vida de qualquer jovem. É verdade, é o famoso entrando na vida adulta, eu lembro saindo da adolescência. Eu lembro até hoje, o dia que eu fiquei adulto, eu tava na sétima série. Minha mãe deu R$58 pra mim e falou, ó, você vai colocar crédito no seu cartão de transporte, ok? Vai lá na CCO, coloca 58 e traz o comprovante pra mim. Eu falo, mãe, eu vou ter que conversar com pessoas? É por aí mesmo. Não sejam crianças ou os meus professores. Meu Deus, mãe! Eu me senti tipo um mundo girando. E aí, você foi mãe, mas não é pra trazer nenhuma bala, mãe. Será que não é pra eu passar na banca, não? Pode colocar 50 conto e pegar 8 de bala, não, mãe? Eu fiquei já naquela, tipo, ele não vai falar pra mim. O troco pode ser em bala? Esse e já aí? Vai ser diferente. Você foi e colocou? Fui e voltei diferente, voltei um homem. Não, que... assim, caralho. Ela botou responsabilidade em mim. Eu preciso honrar minha família. Vou realizar essa missão, olha, mãe. Agora, mãe, pode deixar. Sou um novo homem da casa. Sou um novo homem da casa. Agora o papai pode morrer, tá ligado? Nossa senhora. Não, cheguei à tarde em casa, o que eu fiz? Ó, coloquei aqui e tal. Dá as contas que eu quero ver como que tá. Agora. Então hoje, despesas, vamos lá. Juntar todo mundo da casa. Depois disso, o Rafael começou a desligar todas as luzes. Tá gastando energia aqui, hein? Vai 2 minutos, tem que ficar gelado. Gelado porque quente gasta mais. Não, eu vou brincar. E o que vai ter pra janta hoje? Eu fiquei de castigo, eu parei. Mano, eu lembro que quando o primeiro baque de falar assim, realmente eu tô ficando mais velho e fudeu, foi quando a minha mãe chegou pra mim e falou assim, eu lembro, acho que eu tinha tipo uns 12 anos, ela chegou e falou assim, então, filho, minha mãe é bancária, mas ela chegou pra mim e falou assim, então, filho, eu tenho essa conta aqui do Itaú, eu e seu pai não temos tempo para pagar, vai lá e paga essa conta pra mim. Toma aqui, R$700. Nossa, você vai pagar. Você fala, meu Deus do céu. R$700, acho que dá pra mim. Será que até os 37 anos? 700, com 10 anos, fala assim, R$700 dá pra comprar muita cartinha do Yu-Gi-Oh! Será que eu vivo aí pro resto da vida em outro país? Será que eu. Até onde eu vou com esse dinheiro? Nossa, imagina quantos álbuns do Dragon Ball com o Silvio fechar. Então, beleza. Você cola no banco, né? Daí você fala, puta, tô sozinho. Né? Ok. Vamos lá, fila. 5 horas de fila. A cada 2 segundos você confere pra ver se o dinheiro ainda tá no bolso. Você fica com a mão. Não tem ninguém te olhando esquisito pra te roubar. Porque você já fica com a mão no bolso. As notas ficam suadas, tá ligado? Bolinha. Você já fica com a mão no bolso, porque você fala, porra, eu não posso perder. Nem fudendo. Nem fudendo. Então já fica relando dinheiro. Fala, tá aqui a todo momento. Tá aqui a todo momento. Se você tira a mão do bolso e esquece, já volta com tudo. Você fica olhando aquelas donas de casa, os caras engravatados, olhando meio pra baixo pra você, assim, você fala assim, é isso mesmo, estou aqui. Pelo amor de Deus, não me rouba. Pelo amor de Deus, me ajuda. Tem um grande fator aí, que com 12 anos o cara já tinha barba. Não, com certeza. Isso é verdade. 12 anos com a carcaça de 32. Imagina então, hoje, gente. Mas é assim, mano, acho que a primeira vez que você vai no banco é um negócio meio marcante, cara. Você ah, fala, porra, é... Amedrontador. Fudeu, responsabilidades. Fudeu. Algumas. Não, você pagar a conta é até hoje. Você chegar lá no caixa lá, você fica... Eu fico apreensivo até hoje. Eu falo, cara, será que eu tô com o dinheiro certo aqui? Você falou, a pessoa, a conta dá R$710, você tem 700. Eu falo, moço, passa 10 aí. Eu não tenho, me desculpa. A vontade de chorar é a mesma. Até hoje. Depois eu volto depois. Vou ver e te aviso. Aquela lágrima que eu volto depois. Mano, pra mim, quando eu realmente vi que tipo, a porra tava ficando séria, tipo assim, porra, agora, nossa, aqui pra frente é só putaria, só né? Só boleto. Nossa senhora, agora daqui pra frente tô muito fodido. Foi quando a primeira vez que meus pais viajaram, eu e meu irmão ficou sozinho em casa. E quanto tempo? Ah, acho que foi um final de semana só, tipo, sábado e domingo. Acho que não foi nem completo. Pra queridos jovens, isso é quase uma... Porra, meu, é com certeza, né, meu? Mano, os tipo... Os dois, menor de idade. Tipo, não tem nem carta, nem se quiseram, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Com água gelada o dia inteiro. Isso é muita loucura, né, meu? Eu achei mal, velho. Eu achei mal. E aí, o que vocês fizeram? Mano, tipo, foi bem merda, na verdade, na real. Tipo, a expectativa e realidade. A expectativa foi, puta, sozinho agora vai sair que nem filme, né? Chamar geral aqui em casa, não sei o que. Mas o que aconteceu? Tipo, a galera foi lá em casa, a gente pediu um lanche, ficou jogando Naruto de noite. Meia-noite foi todo mundo pra sua casa e já era, acabou. É isso. Eu lembro também, teve uma vez que eu tava, eu e minha irmã, mano. Minha irmã mais nova que eu. Meu irmão, a gente ficou sozinho também. E minha mãe falou assim: olha, é o seguinte, vocês têm R$100 aqui pra passar o final de semana. Pra comprar marmita, almoço e janta. Beleza? Beleza. Falou, mãe. Tô indo. Beleza, mãe. Sem brincadeira, a gente gastou R$100 em Hot Pocket. Nossa senhora. Meu, tá explicado. Só hambúrguer. Aquele do Rocket Punch é muito ruim, velho. O final de semana inteiro. Mas falei, mano, ô Júlia, a gente pode ser pessoas responsáveis. ou, foda-se. Comprou R$100. Como um bom adolescente. Hot Pocket, Tubets e Coca-Cola. Nossa senhora. É o que rolou, meus amigos. Tá certo. É explicado porque o Caio tá assim hoje. Mano, não é gordo sacanagem, a gente se esforça. Tá certo, pelo menos é uma coisa. Não, ó, eu sei que a responsabilidade bateu quando você vai no mercado e você fala, pô, não, tem que comprar o que eu vou fazer pra janta hoje que não tem janta em casa. Sim, sim. Aí bate aquele peso na consciência quando você começa a colocar besteira dentro do carrinho. Você começa a colocar bolacha, você começa a colocar salgadinho, começa a colocar refrigerante. Aí você olha em volta e fala, caralho, eu não tenho mais idade pra estar com isso dentro do carrinho. Só assim, né, cara? Dá uma vergonha da porra quando você vai passar no carro, você passa uma Traquinas, um Fandangos e uma Coca. Você fala, caralho, mano, era pra mim estar comprando leite, comprando sabão, comprando um pão de forma, meu. Pelo amor de Deus, cara. Aí a caixa acha que a gente tá sendo cuzão de passar olhando pra baixo. Não, é vergonha mesmo. É vergonha, só pra saber. Cara, e a pior coisa de ir no mercado é porque... E sem ir no mercado sozinho, tipo, a gente já avançou um pouquinho, né? Geralmente, pelo menos pra mim, aconteceu quando eu já... Há pouco tempo atrás, né? Tô com 21 anos. Tipo, quando eu fiz 18, tirei carta. Minha mãe deu a listinha de compra e falou assim, ó, vai lá no mercado pra mim e compra as coisas. Aí você, porra, velho. Beleza, né? Tipo, nossa, 100% adulto aqui, né? Partiu, vamos lá, vamos no mercado, né? Chega lá. Um carrinho é diferente. Aquele negócio de honrar. Você fala, pô, agora tem uma responsabilidade, vou... Estou no peito, segura o carrinho. E vai. Um passo por segundo. Isso, vai. Olhando assim e tal. Aí, beleza. Aí, quando você começa a pegar as coisas assim, sua mãe fala que tem lista lá, tipo, você tem que pegar desinfetante. Aí você vê desinfetante. Tem 15 desinfetantes pra escolher. Tem 15 desinfetantes. Você fala, puta que pariu. E agora o que eu faço? Eu vou pelo preço ou eu tento achar a mesma embalagem que vai me pegar porque eu não lembro a marca? Você fala, não, meu aí Deus. Aí você lembra até da marca. Mas tem 5 cores diferentes. É, não, aí fodeu. Cheiro, aí fudeu. Lavanda com eucalipto. Acho que não é esse. Qual o sabor de desinfetante que eu... Puta, mas será que não tem de tutti-frutti, não, meu? Na moral, veio de morango aí. É, mano, tipo assim, é fazer a compra da casa. Não, é uma merda. Nossa, tá é uma merda, isso é uma merda. Beleza. Compra desinfetante e tal, beleza. É, como que chama? Detergente, tudo bem e tal. Como que chama? Gente, chama, Rogerinho. Agora você vai comprar amaciante. Não, né? Ih, já fodeu. Tem um ursinho muito fofo na embalagem. É, o problema, né? É que todas as marcas usam o mesma merda. É a mesma merda que você fala, velho. Acho que muda, é tipo os ursinhos carinhosos. Só muda acho qual, que... qual é. Na verdade, rosa, amaciante... Se eu chegar com o amaciante errado, você leva uma... espancada da família. É, porque quando não, compra amaciante, tipo, compra dois de 70 litros. Aí tu você trouxe errado, fudeu. O pior, vai lá, ó, tá o dinheiro aqui, vai lá comprar tal coisa. Você vai lá no mercadinho de vila mesmo e volta. Não, não é esse, é o tal que eu falei, vai lá e troca. Nossa, você precisa de vergonha. Sempre precisa de vergonha. Quando é mercadinho de vila, beleza, agora viu, Walmart abandona o pacote. Vai lá e troca, tipo, tá brincadeira, né, viu? Não, mãe. Não dá pra usar esse, não, mano. Esse era pior, eu lembro, mano. Eu passei por isso. E o pior, não, minha mãe tinha explicado certinho. Aí eu cheguei lá, foda-se. Deu aquele famoso leg mental. É esse, grito, não, é isso. Filho, vai lá, compra maciante bala. Não, tá bom, mãe, beleza. Chega lá e fala, porra. O que, que ela falou mesmo? Ela não me explica. Não me explico isso aí, de jeito nenhum. Vai dar certo. Explico, Rafael. Mas eu sempre explico. Aí é a cara que tá. Na onda do mercado, quando você começa a fazer compra sozinho, tem aquele que começa a comparar as coisas. Então, assim, você fala assim, porra, vou pedir um lanche. R$30, uma porra de um lanche McDonald's. Aí você fala, velho, R$30 eu compro 10 quilos de frango. Pra alimentar no mês. Você fala, meu Deus, o que, que eu faço da vida? Você fala, boa, vou comprar uma coxinha. Aí você fala, mano, mas o dinheiro da coxinha, R$5, você compra uns 8 pães francês. Você começa a comparar com tudo que você já fez na sua vida. É verdade. Você fala, caramba, não, por isso que eu não posso gastar dinheiro. Olha, se eu compro uma coisa gostosa, eu posso comprar pro mês inteiro. Mês inteiro. Mano, outra coisa menos gostosa. É um bloqueio que você não consegue tirar, velho. Não tem psiquiatra que tire. Não tem coach que tira. É verdade. Tentando e não consigo. Você já teve dor nas costas? Conhece alguém que já ficou com a coluna travada? É disto que vamos falar hoje, dor nas costas. E pegando essa parada, velho, tipo, de você comprar as coisas, eu tô imaginando que tipo, a merda que acontece hoje que a gente mora, tipo, todo mundo aqui mora com os pais, por mais que tenha... experiência de vez em quando ficar sozinho, mas o básico em casa a gente tem. É. Agora, a situação mais engraçada que teve foi quando a gente foi pra famigerada represa, todo mundo sozinho, que lá você tem que comprar, tipo, tudo do básico. Tem que levar, tipo, tem que levar arroz, tem que levar as comidas, tipo, tudo... Alimentação básica, higiene básica, tipo, porque a vida não é só putaria, né? Você precisa limpar o cu também. A vida não é só álcool, que nem eu acredito. Álcool e carne e carvão. É. Não, mas o lance da represa é que é assim, tem 3 níveis. Quando algum adulto vai junto... Aí beleza. É top, aí é top. Nada. Aí é top. Não, tem bisnaguinha na chapa de manhã. Você fala, porra, que beleza. Quando vai só a gente e vai com as mulheres fazem o negócio acontecer. Isso, graças a Deus. Porque parabéns aí vocês, mulheres. Vocês são salva de palmas muito mais para mulheres, responsáveis. Vocês são muito mais responsáveis. Com a bosta, salva de palmas. Filho da puta. Mulheres são muito ninguém mais responsáveis comigo? E conseguem fazer o negócio rolar. Você fala, ah, amor, você realmente quer levar... pão? Claro que sim, ô seu animal. Vai comer o que amanhã? Vai comprar arroz, sim. Vai comprar um saco de arroz, sim. Não, mas não pode só comprar umas bolachas e o resto. Você começa até discordando dela, mas ela fala: você vai comer o que amanhã? Você... Tá bom, tá bom. O problema é quando vai só os moleques. Não, aí fodeu, aí fodeu. Não vai querendo mordomia. Você quer mordomia, fica na tua casa. Primeiro, quer fazer da merda? Se... junta 3 homens juntos. 2 ainda até se controlam, mas 3 já é, viu? Não, tá perdeu, aí. Perdeu o controle. Imagina 15. Quando vai só os homens, eles acham que só precisa de 3 coisas: precisa de carne, cerveja e o telefone do bombeiro. Só pra isso. Quem caia na churrasqueira. Ele falou assim, mãe, tô indo pro rolê. Tá bom, filho, volta como? De ambulância. Quando vai só polícia. Mano, teve vez na represa, pelo amor. Estado, velho. Pelo amor de Deus. Teve vez na represa que a gente, real, a gente só levou cerveja, carne, carvão e só. Não, nós não, não. Aí depois na hora de dormir, falou, caralho, tá frio, vou caralho, me cobrir com o quê? Você vai se cobrir com jornal, nem coberta. Nego não levou travesseiro, não levou coberta, não levou lençol. Mano, teve casos, né, nessa represa aí, teve casos de que, como não tinha papel higiênico, limparam a bunda com a meia. Parabéns, Camilo. Você viu? Parabéns aí, Camilo. Ele disse que é mais gostoso, que é mais macio. Tá vendo? Mas essa é a importância de comprar um bom amaciante, cara. Aquela meia bonitinha pra limpar a bunda. E depois tacar no lixo. Tá, cara, próxima vez a gente faz um rolinho de meia, em vez de um rolinho de papel higiênico. Leva o guarda-roupa de meia. A parada de ir sozinho pra represa, e quando você ia com as mulheres, né, logicamente, porque você tinha que comprar os negócios, era que a gente precisava administrar o dinheiro, né? É. Porque todo mundo quer ir festar, né? Tu não quer ir lá, putaria, cerveja, dar risada, o cara é quatro. O cara pega 30 conto e fala, vou gastar tudo em cerveja. É, não, meu amigo, não é assim que funciona. Todo mundo quer ir pra putaria, mas ninguém quer gastar mais que 30 reais no final de semana pra sobreviver dois dias e meio. Você é louco. Nossa, pra comer tudo isso, 15 reais? Se fuder, mano. Pelo amor de grande Deus. Abraço, meu cunhado aí, pão duro. Do aí, André. Lixo dos infernos. Então, aí é que o negócio começa a ficar feio, meu amigo. Quando você precisa contar seu dinheirinho do começo do mês pra ele durar até o final do mês. Porque se não durar, pau no seu cu. Não vai ter mamãe e papai pra você ajudar você a pagar as contas. Esse é o legítimo se fudeu. Chega a ser mãe, fudeu, estou sem dinheiro. Beleza, filho, o que você gastou? Mãe, drogas e rock and roll. Falei, vai tomar no cu, não quero saber. Se fosse alguma coisa problemática, pode até ajudar, mas você gastou merda. Você gastou. Aproveite a escassez até o quinto dia útil. É, por aí mesmo. Bem-vindo à vida adulta. Filho, você comeu lanche quantos dias? No mês. Mãe, mês tem quantos dias? Começa por aí. Começa por aí já. O cara dá uma olhada no iFood e tá lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tudo pedido. Nossa, mãe, nem fudeu. Notei, velho. Você fala, fudeu, velho. Nossa, mãe, não sabia que ficar gastando 15 reais todo dia dava 3 não, mil reais. É final do junta, né? Eu achei que era... Olha, rapaz, vai juntando no cartão, um negócio estranho. Assim, negócio acumula, velho. Nossa senhora. Vai acumulando. Passei 5 ali o negócio. Achei que os caras davam metade, 50% de desconto. O cara que fez isso é um leigo, né? Tô acostumado com esse negócio. Aí a parada é essa. Você tem que conseguir fazer aqueles 800 reais, não sei... Colocar a média de salário aí, que salário mínimo aí das pessoas. Então, né? Era mais ou menos ali pra 2003. Estão te enganando, Rafael. Ah, cacete. Estão te enganando, mano. Não é possível. Você tem que fazer esses 800 reais durar até o final do mês. Aí é aquele negócio básico, né? Aquela foto que todo mundo posta no Facebook. Deixa eu ver, 300 reais pra sair final de semana. 200 reais ali pra comprar figurinha da Copa. E o resto ali você tem que pagar as contas. Aí você tem que fazer essa administração aí. O problema é, nunca dá certo. Você vê ali, ah, pô, sobrou 200 reais pra pagar a conta. Quanto que eu tenho? Ah, tem 150 da fatura do cartão, mais 200 da parcela do celular, 30 da operadora de celular. Aí você fala, vixi. Eita, fudeu. É o que a gente fala da maldição do cartão de crédito. Ah, exatamente. Aí vai, fudeu. Mano, fudeu. Ó, o dinheiro que eu tenho na carteira é igual a água. Não, eu nunca sei. Eu só consigo administrar a grana que eu tenho pelo aplicativo de cartão de crédito. Exatamente. Infelizmente, que aí me mostra a realidade. Me mostra a realidade. Começou o número a ficar vermelho, ele vai passando pro amarelo, laranja. Você fala, ó, pelo amor de Deus, ainda estamos no dia 12. Isso aqui tem que durar até dia 5 do mês que vem. Fala assim, Caio, parabéns. Hoje é dia 15 e você bateu o seu limite. Quer aumentá-lo? Falo, por favor. Aumente essa merda. Ah, tudo bem, você só tem que apresentar o olerite. Moço, eu não trabalho. Que isso, moço? Eu peço isso na faculdade, moço? Eles estão na secretaria da faculdade? É que eu pensei, você já teve dor nas costas? Conhece alguém que já ficou com a coluna travada? É disto que vamos falar hoje, dor nas costas. Então, pra galera, você fala, não, fiz 20 e poucos anos, tô ficando velho. Mano, você tá ficando velho quando você vê seu primo de 8 anos, você com mais de 20 e fala, puta que pariu, eu não entendo mais nada que meu primo tá falando. Nunca confie em adolescentes, fica a dica. Cara, quando seu primo pega e fala, pô, meu primo mais velho, vou lá falar com ele, que meu primo mais velho é o cara mais legal do mundo. É o cara que manja dos computadores, dos computer. Então eu vou lá falar com ele. Aí o moleque chega pra falar de canal de YouTube, de falar de não sei o que, e você fica boiando, você não entende nada. Você fala, caralho. Aonde eu me perdi nesse momento? A partir do momento que ele falou, oi, primo. A internet está onde para mim? A criança está perdida. Aí pode levar. Aquela dúvida pesada. Sou eu ou ele que está perdido? Possível, mano. Você fala, eu tô muito por fora ou ele tá curtindo umas coisas muito erradas? Véi, essa porra é louca. Não é da minha família, não. Não, olha, não. Tá. Não sei. É, eu acho também que não sei. Ficou bom. Que louco. O problema é você conversar com eles começam a falar, ah, aquele jogo tal que não sei o que, mano. O único jogo que eu conheço dos meus primos mais novos é o Forza. É, que era da nossa época. É, Xbox e tal. Mas não, eu tô jogando, eu tava falando, mano, caralho, você tá falando outra língua, bicho? Não, que esse jogo aqui, aí vai falar das coisas da escola, aí vai falar das músicas que tá escutando, eu nem sabia que existia a banda que aquele moleque tá escutando, velho. É. Aí é nessas horas que eu me pergunto, será que a relação que eu tinha com meu primo mais velho era desse jeito? Ah, sim. E ele me aturava, mas tipo, porra. Certeza. É que pelo menos eu e meu irmão não teve esse azar, tipo, de pegar primo muito mais velho. Tipo, sempre foi da mesma faixa etária, então tipo, todo mundo curtia a mesma coisa. Mas agora que tá vindo meus primos mais novo, você fica naquela... Agora, fica naquela decisão. Indecisão, né? É, eu vou fazer ele gostar do que eu gosto, ou eu vou tentar entender o que ele gosta. Mano, mas não, pelo menos na minha parte dos primos mais velhos que colava lá em casa tudo, era geração raiz, tá ligado? Todo mundo ia fazer merda, fazia junto, jogava bola. Não, os meus primos eram, o primo mais velho que eu tinha era tipo 10 anos de diferença, mano. É muita coisa. Eu ia conversar com eles, tá loucaço já no churrasco. É o que acontece agora. É. O pai novo. Você fala, todos, caralho. Tamo junto aí, ô caralho. Mano, eu tenho uma história de conflito de geração e não era nem tão assim. A gente tava no acampamento da igreja lá e tal, reunindo uma mesa de pessoas de 18 anos. Caralho. Então eu falei assim, porra, né? Pô, 18 pra 23, 24, 25, beleza. Tá ali no mesmo nível, né? Cheguei lá, e aí galera, tudo bem, não sei o quê. Ah, não vai ter lugar aqui pra você não. Senta lá com o pessoal mais velho. Eu falei, o quê? Eu falei, caralho, eu fui excluído de uma mesa dos adolescentes de 18, velho. Fui excluído por ter 3 anos a mais. Falei, meu Deus. Ele falou assim, a gente até pode deixar você sentar aqui, mas você não vai entender. Falei, nossa senhora. Não, eu quero saber, como que você saiu? O seu psicológico depois disso daí? Não, como? Destruído, abalado total. Não, já saiu já com a bengala, já tremendo. Já. Esse caralho. Ai, não, cada frase dele é ático, já doía uma vez a coluna. Ah, eu vou virar aqui. Ah, eu me senti assim, falei, nossa, velho. Tomara que o Raul na hora ganhou mais uns 30 anos. Falei, ganhei mais uns 30 anos na hora. É a mesma coisa de ter um primo mais novo. É verdade. O primo mais novo fala assim, ah, primo mais velho e tal. Mas você trocando ideia com ele, você não entende nada que ele fala. Você não entende nada. É, você é fala, verdade. Puta que pariu. Mas a realidade é que ele acha que nós é fodástico. É, ser mais não, velho. Ele mal sabe a merda que é. Até ele crescer e ver que a gente só tava bêbado no churrasco da família. Agora entendo ele. Ou então perceber que toda vez que você colocava ele pra jogar videogame, na verdade era você que tava jogando, o controle dele tava desligado. Sai da treta, hein? Isso dá Mano, tem um nível mais hard é que você colocar o vídeo no YouTube e dar o controle na mão dele. Coloca... Nossa, aí é vacilo. Aí é vacilo. Aí é vacilo. Caralho, Rafael, você é pior que eu imaginava. Você quer achar uma live longa, parceiro. Você é pior que eu imaginava. Acha, véio. Tipo assim, a gameplay tá lá, Campeonato Mundial de Street Fighter. Você coloca lá, dá o controle na mão dele e fala... Caralho, eu sou bom pra porra, hein? O Vini, até os caras narrando pra você aí, hein? Você aprendeu a jogar onde, mano? Você eu é já. Bom, meu velho. Primo tem 15 anos. Tem. Aquela famigerada idade, tá? É, okay. Tem tipo 13, 14 anos, hein? Uhum. Cuidado com adolescentes. Vamos deixar ali que são uns bichos estranhos. Olha. Que eles são agressivos, traiçoeiros. E não tem limites. Não tem limites. Adolescente, tem que tomar cuidado com esse bicho. Adolescente, tudo de ruim. Ele falou assim, ô primo, então, meu pai vai viajar final de semana e tal. Você podia me levar num shopping, no sábado, pá? Eu falei, não, pô, beleza, né? Não... Vamos dar uma de primo. Falei, pô, vou dar uma primo de primo mais top. Velho, sendo legal, gente boa, levo sim. Tá, busquei ele, fomos trocando ideias, escutando rock no carro, mal trocando, não, isso aqui é massa, tal, não sei o que. Chegando perto do shopping, falou assim... É, pode me deixar um pouco mais longe? Nossa! Falei que filho da puta, velho! Eu não sou como gente boa, seu arrombado! Caralho, cuzão! Na próxima você vem de Uber! Se é gente boa, mas nem tanto! Dá licença, por isso que eu falo, adolescente não é gente! É traiçoeira, lá. Traiçoeira, bicho ardiloso! Esse bicho tem que usar buchinheira! Bicho ardiloso, adolescente! Ô, Caio, eu acho que na verdade o problema pode ser você, porque eu lembro que o Rafa tem uma história, tipo, que na verdade é o contrário. Contrário, cara, que é do seu cunhado. Ah, do Velozes Furiosos? Exato, é essa mesmo. Mano. Adendo para a Beatriz fechando a janela lá, porque nós tá gritando demais. É isso aí, é nóis, Beatriz. Alguém vai estudar esse alguém na vida, velho. E esse alguém não é o Caio, mas continua. Mano, meu cunhado foi, tava de boa lá e tal. Eu deitado no sofá com a minha mina, curtindo aquele clima agradável de calor, filha da puta. Suando até a bunda. Suando debaixo da teta. É que começa a suar. É que começa. Pizza de calabresa de um lado, mussarela do outro. Aí, meu cunhado. Ô, Rafa, você não me leva lá no shopping e tal? Tô com esqueminha. Eu falei, mano, eu levo. Aí a Amanda lá, tipo, de boa. Ah, vou ficar aqui, eu te espero. Você leva lá e volta. Aí eu já vi a merda, né, mano? Meu cunhado. Primeira vez que eu vou sair com ele de carro. Vou levar ele no shopping? Demorou, cuzão. Pegamos o carro, entramos, saímos do bairro. Rapaz, aí eu perguntei pra ele, mano, você quer saída com emoção ou sem emoção? Aí ele só deu uma risada, olhou pra ele, tipo... Vai, mano. Puta, meu. Vai. Que pariu, meu. Por favor, acelera isso daí, meu. Aí eu mostrei pra ele que era acelerar o carro, velho. Naquele dia, eu tava com um golzinho quadrado, o famoso puto que pariu, porque ele tinha um brinquedinho ali acrescentado naquele motor maravilhoso 1.8 CHT, tesão, 1.2 quilos no pé de turbo. Meu Deus. Ah, velho, acho que ele gozou umas 3 vezes. Nossa, muito errado isso. Nossa. Muito errado, mano. Ele já era maior de idade? Era nada, velho. Então essa parte vai ser cortada. Mentira. Aí tem um caminho lá que a gente sai do bairro e pega uma avenida bem extensa e livre. Na época não tinha nem tartaruga nem nada. Eu falei, mano, esse horário, tem ninguém. Eu olhei lá pra frente e falei, mano, você tá de cinto, tô. Aí eu toco a outra. Baixei pra quarta, baixei pra terceira e pisei, velho. Nossa. Ah, eu vi um moleque colado no banco. Gravidade, não conseguia, tipo, não conseguia. Parecendo Vegeta, né? Não, tipo, esse bagulho de gravidade, não conseguia mexer. Pra respirar, ele. É. Ele chegou, deixei ele lá. Valeu, mano, não sei o que. Você vai buscar, vô. Caralho, de boa e tal. Mano, aí eu voltei lá pra casa, deitei lá com a Amanda e tal, assistindo filme, pé. Aí deu, acho que era meia-noite e meia, mais ou menos, acabou lá o cinema, ele me ligou. Ô, vim me buscar. Pode vir. Pode vir. Aí eu vi que ele tava meio empolgado. Eu falei, mano, deve ter pegado uma cocotinha ali. Eu tava felizão. Cheguei lá, os quatro amigos dele queriam ir embora ali, mano. E aí, Rafael, os molequinhos tava tudo frenético. Peguei, fiz a rotatória, desci lá, que era na entrada de baixo do shopping, pá, olhei aquela régua. Falei, eita porra. Eu falei, meu Deus, multiplicou. Por isso que eu falo que adolescente é igual o Gremlin. Se plurifica. Nossa senhora, que não saiu agora. Se quiser, a gente começa a se plurifica. Pico, osso. Fonoaudiologia. Isso aí mesmo. Fonoaudiólogas. Entre em contato. Por favor. Melhor aí, profissão. Aí eu falei, mano, saiu da rachadura essas porra. Mas beleza, acho que o pai vai vir pegar, todo mundo vai ficar no mesmo lado. Uh-huh. Aí eu cheguei, parei. E yeah. Ô, oh, eles moram no caminho, não tem como levar, não. Aí, mano, você vê a cara dos moleques, não tinha como eu falar, não, velho. Tipo... Por favor. Fala assim. Eu falei, não, beleza. Aí teve um teto, yes! O moleque vibrou. Yes! Aí eu falei, mano, vou dar muito de cuzão, velho. Eu fui os 2 km ali, os 2 primeiros km, saindo do shopping, indo lá pro bairro lá da minha mina. 40 por hora, velho. Estilo tiozão. Aí os caras, aí, mano. Aí eu vi que... Começou a chamar ligado, mulher, tô cochichando. Aí tem o Cristo, né? Aham. Uhum. Eu falei, eu olhei lá embaixo, eu falei, nossa, tá vazio, só tem 2 tartarugas. Eu vou passar o Cristo. Porque depois que passa ali, até a primeira tartaruga, dá tem mais de 1 km. Tem uma distância boa. Não vão saber aqui onde é o Cristo, ó. Ah, mas Rio de Janeiro, tá ligado? Corcovado ali, você desce, Corcovado. Pô, tá ligado? Perto do Copacabana ali. Aí eu peguei e desci, eu vi a tartaruga lá embaixo e falei, não. Aí eles todos esperando porque era descida, né? Aí a primeira. Aí. Eu vi que os moleques estavam eufóricos já. Acho que ia pular pro do carro já. Não, eles cutucando, falando pro seu cunhado. Falei, caralho, você não falou que ele era legal? Tá demorando, velho. O pior é que ele tava sentado na frente, a cara dele era hilária. Era de tipo, cu. Nossa, mano, eu me fudi. Eu falei assim, caralho, tô acabando com a minha reputação aqui, meu amigo. Então já era, né, meu? Aí eu vi os 3 lá no fundo certinho. Falei, mano, tá, agora vai, né? Aí eu passei na rotatória dos tartarugas, passei a primeira. A segunda, aí eu coloquei neutro. Eu falei, caralho, o que aconteceu, mano? Aí passou a segunda roda da tartaruga, eu já tava livre. Eu falei, agora não. Aí eu acelerei no. Eu falei, caralho, aconteceu alguma coisa, mano. Vou ter que acelerar aqui pra ver o que vai dar. Aí eles ficaram meio assustados, tipo, aconteceu alguma puta, coisa. Quem fudeu o carro, quebrou. É. Aí eu gatei primeira, saiu a fumaceira já. Mano, atenção. Não, fala, mas não é corto, fala, não é corto. Eita, pô! Esse moleque é... Eita, porra! É famoso junto com a Tommy no lugar, vira banda de macaco. Aí, mano, foi, puxou, eu olhei e você sentiu, falei, Jesus! Jesus! Aí, moleque. Aí, tipo, um já fica ali na... Aí eu peguei e reduzi, já de boa. Mano... Não dava pra escutar a música dentro do carro. Caralho, tipo lá do jogo, lá que não sei. Aí deixa o outro, chega em casa. Eu falei, mano, se eu falar isso pra tua irmã, te arrebenta, tá ligado? O que acontece, né, mano? Você vai de busão o resto da tua vida, eu nunca mais te ajudo em nada. Não, beleza. Chegou lá, tipo, o cara engolindo o sorriso ali, tipo. O que foi, cara? Nada. Aí eu dei até uma moral pra ele. Falei, não, mano. Pegou uma mina lá, tava no maior clima. Porra nenhuma, velho. É safado. O negócio do adolescente, eu nunca vi um adolescente tão feliz igual meu primo quando deu uma Playboy pra ele. Maluco. Que é uma alimentação. Ele se alimenta de traquinas, ódio e Playboy. Entendeu? Adolescente, ele, se alimenta disso. Aí, mano, choque de gerações. Eu falei, chega pro moleque de 13 anos. Eu falei, ô, vou trazer um Playboy pra você. Que isso? O quê? Eu falei, vai lá no carro, pega uma sacola. O moleque pegou, assim, um olho brilhando. Eu falei assim, é tua. Ele falou, sério? Eu falei, não, é certeza, tua. Certeza que ele não conta pra ninguém. Ele falou assim, beleza. Pum, subiu pro quarto. Já era. Esse foi o último dia que eu vi ele. Esse dia faz 5 anos atrás. Agora, a última vez que eu vi ele emagreceu 13 quilos. Nunca mais. Tá com um braço forte. Nunca mais. Braço direito tá trincado. Então fica aí de novo o apelo. Cuidado com a adolescência. Não, você ainda deu sorte, né? Porque ele podia ter pegado e falado... Pô, Playboy, pelo amor de Deus, meu, tem X-Vídeos. É? Nova geração, bicho. Saiu, tá ultrapassado. É nada, hoje a molecada tá querendo essa parada um pouco old school aí. É, então, né? Algumas ainda se vangloriam. Você já teve dor nas costas? Conhece alguém que já ficou com a coluna travada? É disto que vamos falar hoje. Dor nas costas. Mas o foda ainda é porque, assim, como ele era um carro alterado, apesar de legalizado, ele tinha lá seus custos. E era muito maior do que você ter um carro original, velho. Aí o que você fazia? Você recebia o seu dinheirinho e investia tudo naquilo. E ficava o resto do mês na merda, velho. Isso que era o foda. Porque assim, ele tem mais força e gasta mais pneu, mais combustível. E quer deixar o negócio bonitinho? Não tem como você fazer isso com pouco dinheiro, meu amigo. É, pega metade. Geral, uma merda, geralmente, uma merda. Pra homem, né, que gosta de cuidar do carro, cara, a partir do momento que você fala, vou cuidar do carro, acabou o dinheiro. Não. Ah, namorada, foda-se, tô cuidando do carro. A gente vai sair hoje, amor? Então. Olha. Troquei os pneus. Vai tá rolando, não. Não sei se vai dar, não, viu? Vou confirmar aqui, só que você já sabe que não vai dar. Vou ver e te aviso. É, o famoso vou ver e te aviso, esquece de avisar e chega tarde. Aí, mano, eu acho que a coisa mais cara do universo é carro. Você pode ter certeza. Não, o carro é a mesma coisa. É tipo, tava ele estacionado é tão caro quanto você ter um filho. É. Tava estacionado na facu. Os caras conseguiram, né, obviamente, sair e ralaram, tipo, tá ligado? Quando filha, os caras estão saindo atrás do seu carro e dá uma reladinha na bunda, aquela raladinha. No para-choque. É, você fala, beleza, né, vou dar uma levada lá. Você chega lá no martelinho de ouro e fala assim, então, não amassou, só deu uma raladinha assim, só na pintura, né? Vai ficar, tipo assim, uns R$900 pra pintar essa porra. Fala, eu sou tudo! Não, me dá o pincel que eu pinto. Eu pinto essa merda! Não, só licora a tinta. Licora a tinta, velho. Tá maluco. Nossa, porra é muito caro, velho. Não, é loucura. Qualquer coisa que você vai fazer com o carro... Cara, você fala... Não, chegou no dia da famigerada, revisão. Meu amigo, pode preparar aí. Esse carro popular 1.0, pode preparar uns 3 pau aí. Não, você tem duas opções quando chega isso daí. Ou você anuncia a venda do carro, ou você vai lá e pá. Seu pai vira pra você e fala assim... É, ô pai, então ficou cara a revisão e tal. Eu falo, beleza, então, o carro é seu, né? Você não pediu o carro? 18 anos pediu o carro? Se vira aí, meu carro agora... tá certinho. Acorda no dia 6 horas, consigo dinheiro pra pagar ele. Troquei o pneu da sua mãe lá, ó, tá top. Tá tudo certo dela. Você tá falando isso, mas eu lembrei aqui, quando você fez 18 e pegou a carta, agora eu sou homem, pai, que eu preciso de um carro. Eu lembro de você falando. Eu lembro, filho. Não lembro de ninguém falando que eu tinha que ainda pagar suas coisas. Se vira, fião. Eu lá tenho filho barbado? Ah, tem, verdade. Merda. O negócio de carro, você vê que vai dar merda, que tá ficando muito caro, quando você leva em qualquer lavagem de esquina, os caras te cobram 100 conto pra lavar. Estou sem tempo, o sol tá rachando, não vou ficar 2 horas pra lavar e aspirar essa bosta. Vou levar lá no posto. Senhor, estamos cobrando R$90 pra lavar. Você tá maluco, aí tá maluco, lavagem, meu parceiro. Lavagem simples. Mano. Aí você fala, pô, vou voltar pra casa. R$90, ó, dá pra mais ou menos comprar aí uns 7 kg de carne. Mano, se eu chego lá, o cara fala 90, eu vou pegar minha carteira e me morde, velho. Não deixa. Então assim, beleza, moça, pode lavar, mas você vai tirar a mancha de porra do banco? Nossa merda. Nossa senhora. Fala aí, não, vai. Volta essa piada aí. Só que eu vou fazer outra coisa mais pesada. Mais pesada ainda? Ah, não. Eu não preciso nem fazer. Então, você vai cobrar R$90 na lavagem? Beleza, mas você vai trocar meu carro por uma Ferrari? Ou... Não vai rolar. Ah, vai tomar no cu. Ah, aí beleza. Você desiste, você volta pra casa e fala, beleza, vou ter que me fuder aqui pra lavar essa porra. Aí a hora que você liga a mangueira, começou a jogar a água no carro, sua mãe, seu pai já vem... Ô, desliga isso aí, tá gastando água pra cacete. Aí você fala, meu, eu tenho que lavar o carro, vou lavar o carro com quem? Se vira, pega a água do tanque. Não, o pior de tudo é que você vai, se conforma, eu vou lavar essa porra. Você começa a lavar capô, teto, vidro, aí vem aquele ventinho estranho e fala, não, não é possível, tá um dia de sol, fala, meu Deus, o sol tava rachando. Você tá na metade do carro, assim começam as nuvens. Fala, na hora que você seca, vem o primeiro trovão. Fala, não. Meu Deus, não é possível, cara. Não, a vontade é de colocar o carro dentro da garagem, cobrir ele e falar, não vou sair. Não vou usar. Vai, amor, vamos sair hoje? Vamos, eu tô a pé, tá? Você me busca, vai pedir. O carro quebrou? Não, ele tá limpo. Não vou sair com ele. Aí você coloca o carro na garagem, beleza. Pô, não vou sair nesse caralho. Aí liga lá, oi amor, tudo bem? Você vai vir aqui em casa? Ah, não, não vou, meus pais saíram. Estrada de terra! Caralho! Vamos no rali, cuzão! Lava a manhã de novo! Você lavou o carro? Não, não, não lavei! Tô chegando! Tô chegando, tô chegando! Ai, cara. Não, tipo, cara. O cara já sai fazendo drift da garagem. Já sai com o freio de mão puxado, velho. Não lembra nem de baixo. Nossa, velho. Foda-se. Já vou, você trocou os pneus agora e já tá careca. Tá careca, tá careca. Tu vai tá sozinha, vai, vamos. Vai, vai, vai, vai. Fica com a porta aberta, já, filha. Eu vou entrar no carro do seu pai. Fala, meu amor. Oi. Com certeza vai ser no episódio. Tudo bem. Caiu atendendo a ligação da Vovis durante a gravação. Legal, sei lá, vó. 37, eu acho. Existe isso. Vó, parabéns. Você tá no buraco negro. Passou seu vagabundo, agora vai entrar. Agora... O quê? Passou seu vagabundo. Negócio de buraco negro, que é isso? Agora vai entrar. Agora não, agora com certeza vai entrar. Vai, continua aí. Ai, cara, até perdi que eu já tava. Do nervosismo. Esse podcast foi editado por Tive Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.